Panorama Agrícola para 9 de fevereiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. Este é o Panorama Agrícola de 9 de fevereiro de 2016, terça-feira de lua nova. O ditado é: a ignorância é a mãe de todas as doenças. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você acompanha a série especial sobre crédito fundiário. Vontade de vencer. Você ouve o depoimento de Marcelo Henning, agricultor em Rio das Antas. Houve também o dia de campo da Cravil em Londres, que ocorre esta semana. Destaque ainda para o valor das leguminosas. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe também destaques deste programa no Facebook da EPAGRE. E você ouve este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Permaneça sempre bem alimentado, hidratado, equilibrado. Entre as três principais refeições, coma uma fruta ou beba um suco natural de frutas. Forneça para o seu organismo energia suficiente para o trabalho. A água é essencial para manter corpo e mente trabalhando. É hora das notícias. Na quinta e na sexta-feira desta semana acontece o dia de campo Cravil, polo tecnológico da cooperativa no município de Londres, no Alto Vale do Itajaí. O dia de campo Cravil vai apresentar novidades tecnológicas, informações sobre conservação do solo, manejo de plantas daninhas resistentes e o uso de equipamentos de proteção individual, dias 11 e 12, esta semana, em Londres. A programação conta com visitação em parcelas de campo divididas em pecuária leiteira, grãos, soja, feijão e milho, hortaliças e arroz irrigado. Na área de milho, serão mais de 15 híbridos para plantio cedo ou tarde, tanto para grãos como para silagem. O número de variedades de soja também deve ultrapassar as 15. Já na área de pastagem, haverá uma coleção de variedades perenes para o agricultor poder comparar o desenvolvimento de cada uma. O setor de hortifrutis também deve chamar a atenção dos produtores, já que a área conta com diferentes materiais e está sendo manejada com a melhor das tecnologias e com fértil irrigação. Entre as culturas no dia de campo Cravil, na área de hortaliças, estão o tomate, o pimentão, a melancia e o repolho. Quinta e sexta dessa semana, dias 11 e 12, em Londres. 2016 é o Ano Internacional das Leguminosas. As leguminosas podem ser pequenas, mas são um grande alimento. Nutricionistas afirmam que seu perfil baixo em glicose e o seu elevado conteúdo de fibras ajudam a prevenir e a controlar as chamadas doenças da civilização ocidental, como obesidade e diabetes. O seu teor proteico oferece grandes possibilidades para ajudar o mundo a administrar suas práticas agropecuárias de forma mais sustentável, para que mais pessoas possam desfrutar de uma dieta melhor e mais variada, sem representar uma pressão para os recursos naturais. Leguminosas. Vale a pena então investir nessa ideia. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia atualizou planilha eletrônica que ajuda produtores de suínos e de frango de corte na gestão da granja. A versão atualizada está disponível na internet e pode ser baixada gratuitamente. Essa nova planilha permite ao produtor e à assistência técnica uma melhor interpretação dos resultados, porque compara a receita obtida com os custos de produção. Além disso, apresenta uma estimativa da taxa interna de retorno do investimento realizado. O objetivo da Embrapa com essa iniciativa é subsidiar a busca da sustentabilidade dos produtores integrados e das cadeias produtivas de suínos e frango de corte no longo prazo. Confira a entrevista de hoje. Vontade de vencer. Na série especial sobre crédito fundiário, ouvimos hoje Marcelo Hennig, agricultor da linha Santo Antônio em Rio das Antas. Luz elétrica na propriedade, ele só teve depois da primeira safra. A reportagem é de Eonir Malgarese. Olha, isso foi em 2001. Nós compramos pelo Banco da Terra, né? Era financiada em 20 anos com 3 anos de carência. Nós pagamos na época R$ 3.500 o alqueire, né? E praticamente tudo para fazer. Se não tinha casa, não tinha luz, não tinha estrada. Era simplesmente nós dois e a vontade de vencer. Porque nós ficamos aqui um ano sem luz elétrica, né? Que não tinha plano aquela vez de governo, nós tínhamos que fazer uma safra para nós conseguir deponhar a luz elétrica. Aí nós tinha uma, nós fazia queijo, aí nós tínhamos uma vaca para tirar leite. E não tinha geladeira. Você tirava leite dela 5 litros e não dava para fazer um queijo, né? Nós pegava, levava numa valeta lá embaixo com água, onde é que nascia uma água de uma vertente que ficava fresquinha para ela não estragar. No outro dia de manhã cedo, ia lá, tirava mais uma vez e conseguia mais de 5 litros, de 10 a 12 litros para conseguir fazer uma peça de queijo para nós ir. Só que foi muito difícil, assim, nós ia no mercado, nós fazia, vendia o queijo, fazia as continhas que nós podia levar. E daí já no outro ano nós fizemos uma safra de tomate, conseguimos deponhar a luz elétrica. A esposa de Marcelo, Kátia Henning, também dá o seu depoimento. Era um sonho que a gente tinha, batalhar junto e conseguir, né? Chegar onde é que nós chegamos. Que nem ele estava contando, era poucas vacas de leite, né? A gente foi batalhando e conseguimos chegar ali. Foi aumentando as vacas de leite, depois de um ano conseguimos a luz. E fomos realizando o nosso sonho. A nossa luta aqui mudou bastante, como era só com vaca de leite, tomate e o milho, né? Hoje já temos vaca de leite, o tomate, o milho, soja, os peixes. Hoje em dia você tem que pensar em várias coisas, né? Ah, se uma não dá certo, a outra ajuda a controlar, né? Por exemplo, se as vacas estão ruins, você tem o peixe está bom, ele ajuda, né? Como Kátia Henning falou, a família investiu em piscicultura. Marcelo, então, foi aprender com um curso da IPAGRE a ser um piscicultor profissional. Aí nós, em 2013, nós tiramos 18 toneladas de tilápia desse açude. Em 2014, nós tiramos 14 toneladas. Foi posto aeradores, foi posto tratadores, né? Para você usar a tecnologia que existe para alcançar essa produtividade, senão não tem como. Eu fiz o curso na IPAGRE da piscicultura, né? Para você sempre andar informado, né? Porque é uma coisa que você cada dia você aprende, né? E você tem concurso, você conhece a tecnologia de hoje, você fica mais fácil, né? O conhecimento. O Banco da Terra para nós foi tudo, né? Eu não tinha terreno. Se era para nós comprar, ficar trabalhando empregado para comprar hoje o que nós conseguimos conquistar até hoje, eu acho quase uma tarefa impossível, né? Que você usa o terreno, você vai trabalhando com ele se paga, né? A terra significa tudo, né? Você produz nela, você vive dela, você realiza teus sonhos, os sonhos com ela, né? É uma coisa muito boa, assim. Você ouviu na série especial sobre crédito fundiário de hoje, entrevista com Marcelo Henning e Kátia Henning, casal de Rio das Antas.